Oh, meu amor, eu te desejo, majestade, muitas felicidades, muitos anos de vida, que venha acontecer só coisas boas para você, que Deus seja sempre contigo. Mua!